Pouco importa a razão da verdade. Ao lado negro da força, força. Ligeiro, desespero, primeiro eu respeito. Amalditador no peito, preconceito. Sinfonia do horror, poesia de amor que não se identificou. Ligeiro, desespero, primeiro eu respeito. Amalditador no peito, preconceito. Sinfonia do horror, poesia de amor que não se identificou. É tudo correria, não desacredita. Encerra a sessão, bate martelo, justiça alienígena. Sujeira irrita, destrói o ambiente. Cigarro de cannabis, amenizador de dente. Entende que pra sempre, sempre acaba. Tem gosto doce, mas não é sempre que se acha. Procura resguardo que existe de bom. Estuda, se informa, inteligência é um dom. Escuta, se eu sobrio o barulho, vago no espaço. Solidão do fracasso, medo ao quadro eu acho. É tudo que machuca, então traz revolta. Nunca se esquece, lembra toda hora. E sempre felizmente, quase nunca contente. Sozinho perdido, solidão no meio de tanta gente. Pensamentos revelam claramente a dor do delinquente. Que perturba a mente, transforma todo consciente. Grita, pede ajuda, ninguém socorre nem escuta. Depois de morto aqui vão ver o valor de sua luta. Ligeiro, desespero, primeiro eu respeito. Amalditador no peito, preconceito. Sinfonia do horror, poesia de amor que não se identificou. Ligeiro, desespero, primeiro eu respeito. Amalditador no peito, preconceito. Sinfonia do horror, poesia de amor que não se identificou. Estou ligeiro, procuro chegar primeiro. Garante a vaga, quem é o herdeiro? Durma no barulho, então fique pra trás. Dinheiro é bom, mas não te satisfaz. Cabe a você a escolha do que fazer. No caminho do rato é fácil de se perder. Fumaça embaça a porta que fechou. Logo no começo não se identificou. Se liga, mano, a força que é nós. Quebrando as barreiras com simples poder da voz. É tipo o raio do ciclope. Sem deixar rastro, brecha pra ibope. Cadê o din-din? Minha parte eu quero em dólar. Louco decola, ligeiro que desenrola. Então passa a bola, basquete aliados. Eu jogo ela na sexta e faço cair no sábado. Ligeiro, desespero, primeiro eu respeito. Amalditador no peito, preconceito. Sinfonia do horror, poesia de amor que não se identificou. Ligeiro, desespero, primeiro eu respeito. Amalditador no peito, preconceito. Sinfonia do horror, poesia de amor que não se identificou.